pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. O Inter Milão é o novo campeão mundial de futebol. Na final do Campeonato do Mundo de Clubes que se realizou nos Emirados Árabes Unidos, a equipa italiana derrotou o Mazembe por 3-0. Na capital, Abu Dhabi, os campeões europeus derrotaram ontem os campeões africanos e praticamente sentenciaram a partida em apenas 4 minutos logo na fase inicial. Golos de Goran Pandev aos 13 e Samuel Eto'o aos 17. O representante do Congo raramente criou perigo junto à baliza contrária. Mesmo assim, conseguiu algumas jogadas perigosas já no último quarto de hora, mas depois foi mesmo o Inter a marcar novamente. A 5 minutos do final, Jonathan Biabiani marcou o último tento da competição deste ano. No jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares, os campeões sul-americanos levaram a melhor sobre os campeões asiáticos. Ou seja, os brasileiros do Internacional Porto Alegre ganharam aos sul-coreanos o Seongnam Ilhwa por 4-2. Isto depois, nas meias-finais, a meio da semana, o Mazembe ter deixado fora o Internacional por 2-0 e o outro Inter ter ganho também por 3-0 ao Seongnam. O Internacional, o de Milão, conquista assim o Mundial de Clubes pela primeira vez, sucede ao Barcelona no historial dos vencedores da prova. Por cá, na Liga Portuguesa, nova vitória para o Futebol Clube do Porto. Esta noite, os portistas foram ao terreno do Paços Ferreira ganhar por 3-0. Um resultado que não espelha aquilo que se passou na Mata Real. Otamendi abriu o marcador aos 11 minutos. Já na segunda parte, o Paços Ferreira teve várias oportunidades claríssimas para empatar o encontro. E nos segundos, Hulk, de grande penalidade inexistente, e Walter fizeram o segundo e o terceiro gol, respectivamente. Portanto, um triunfo assegurado já nos descontos da partida. O Benfica continua a 8 pontos porque ontem regressou às goleadas 5-2 ao Rio Ave. Ao final da tarde, os gols encarnados vieram todos da Argentina. Aymar inaugurou o marcador, depois Saviola e Sálvio bisaram. Quem também bisou foi João Tomás, marcou os dois gols da equipa de Vila do Conde. Vamos aos resultados ainda incompletos, amanhã ainda há um jogo. Sexta-feira, Sporting Braga 5, Académica 0. Ontem, Benfica 5, Rio Ave 2 e Beira-Mar 3, Vitória Guimarães 2. Hoje, Marítimo 1, Portimonense 1. Naval 1º de Maio 0, União de Leiria 3. Olhanense 0, Nacional 0. Paços Ferreira 0, Porto 3. Amanhã, às 8:15 da noite, jogam Vitória de Setúbal e Sporting no Bonfim. Até agora já foram marcados 25 golos nesta jornada. O Porto está na frente com 38 pontos, o Benfica tem 30, o União de Leiria está no terceiro lugar com 24, o Sporting, que ainda não jogou, tem 22, os mesmos os Vitória e Guimarães, Nacional 21, Braga 20 e Beira-Mar 19 pontos. Fecha a primeira metade da tabela final deste ano 2010, a Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Na segunda liga temos novo líder, o Feirense, em jornada de empates. Trofense, Oliveirense e Leixões, todas as equipas à frente, todas elas empataram. A equipa de Santa Maria da Feira aproveitou a derrota do Arouca, 5-2 no terreno do Estoril. Ganhou no campo do Fátima por 2-1, o Feirense, e saltou para a liderança isolada deste campeonato muito competitivo, como é habitual. Resultados desta jornada, ontem Fátima 1, Feirense 2. Hoje, Oliveirense 1, Moreirense 1, Desportivo das Aves 2, Leixões 2, Penafiel 1, Santa Clara 1, Estoril Praia 5, Arouca 2, Varzim 5, Sporting da Covilhã 2, Trofense 1, Friamundo 1, Belenenses 2, Gil Vicente 0. O Feirense está na frente com 18 pontos. Arouca, Trofense, Oliveirense e Leixões têm 17 pontos cada. O Arouca tem mais um jogo realizado. Lá por fora, o destaque vai para a vitória da Roma no terreno do Milão. Os líderes AC Milan foram derrotados em casa por 1-0 com o golo de um jogador, do Milão, Borriello. A Juventus não aproveitou da melhor forma, empatou no terreno do Kiev a uma bola, mas o Nápoles e a Lazio conseguiram vitórias tangenciais em casa e ambas nos últimos minutos do encontro. 1-0 frente ao Lecce, isto o Nápoles. A Lazio ganhou em casa 3-2 à Udinese. Na classificação, o Milão tem 36 pontos, agora apenas mais 3 que a Lazio, mais 6 que Juventus e Nápoles. Em Espanha, mais uma goleada do Barcelona, desta vez 5-1 no terreno dos vizinhos e rivais do Espanhol. O Real Madrid ganhou esta noite num jogo algo quisilento, com muitas picardias, ao Sevilha, 1-0. Ricardo Carvalho foi inclusive expulso já na segunda parte. O Barcelona tem 43 pontos, continua com mais 2 que o Real Madrid. De Inglaterra, não há muito para contar este fim de semana. Quase todos os jogos foram adiados devido ao mau tempo. Há muita neve no Reino Unido por estes dias. Assim, o importante Chelsea-Manchester United, entre outros, não se realizou. Para fechar o capítulo internacional, viajamos até à Grécia, onde Jesualdo Ferreira teve que fugir dos adeptos. Ontem, o Panathinaikos perdeu em casa por 1-0 contra o Olympiacos Volos, deixou fugir a oportunidade de passar provisoriamente para a liderança do campeonato. Quando o jogo de ontem terminou, os adeptos locais invadiram o campo, perseguiram os jogadores e técnicos até ao túnel de acesso aos balneários e arremessaram até alguns objetos. Jesualdo Ferreira foi um dos que correu para não ser alvo de violência em pleno relvado. Realizou-se na sexta-feira de manhã o sorteio da Liga Europa. As equipas portuguesas, 4 equipas portuguesas presentes nos 16avos final, ficaram a conhecer os seus adversários. O Sporting joga com o Glasgow Rangers, primeiro na Escócia. O Sporting de Braga desloca-se ao Lech Poznan, da Polónia, depois recebe os polacos. O Futebol Clube do Porto joga em Sevilha. E o Benfica joga primeiro em casa contra o Stuttgart, da Alemanha. Realizou-se também o sorteio dos 8avos final. O Benfica vai jogar, se vencer o Stuttgart, obviamente, vai jogar com o vencedor do Bate Borisov Paris Saint-Germain. O Futebol Clube do Porto encontra ou o PAOK Salónica ou o CSKA de Moscovo. O Sporting ou o Lille ou o PSV Eindhoven. O Lille que já foi adversário do Sporting na fase de grupos. O Sporting de Braga defronta ou o Sparta de Praga ou o Liverpool. Isto, obviamente, se as equipas portuguesas seguirem em frente. Os encontros dos 16avos final realizam-se a 17 e 24 de fevereiro de 2011. Isto depois, na última jornada da fase de grupos da prova, o Sporting ter pedido na deslocação ao campo do Levski Sofia, perdeu com os búlgaros por 1-0. O Porto ganhou em casa sobre o CSKA, também de Sofia, por 3-1. Mas já sabia que ambas as equipas iriam terminar na frente dos respectivos grupos. Também na sexta-feira realizou-se o sorteio dos 8avos final da Liga dos Campeões. Já sem equipas portuguesas, fica aqui o registro dos duelos. Copenhaga-Chelsea, Marseille-Manchester United, Arsenal-Barcelona, Lyon-Real Madrid, a reedição da final do ano passado Inter Milão-Bayern Munique, Valência-Schalke 04, AC Milan-Tottenham e Roma-Shakhtar Donetsk. Outro sorteio, mas interno, realizou-se na quarta-feira. Foi dos quartos-final da Taça de Portugal, mas para já só se conhece uma partida ao certo. Futebol Clube do Porto-Pinhal-Novense. O detentor de troféu volta a jogar em casa e novamente com uma equipa de escalões secundários. O Vitória Guimarães vai jogar ou no terreno do Merlinense, ou do Varzim, ou do Covo da Piedade, ou do Gondomar, ou do Ribeirão. O Vitória de Setúbal desloca-se ou à Académica, ou à Bomba Relense, ou ao Lontano, ou à União da Madeira. O Rio Ave recebe ou o Benfica, ou o Olhanense. Os encontros são agendados para o fim de semana de 11 e 12 de janeiro do próximo ano. A tentativa de conciliação entre Carlos Queiroz e a Federação Portuguesa de Futebol ficou sem efeito na quarta-feira no Tribunal de Trabalho em Lisboa. O encontro dos advogados foi rápido, a posição dos intervenientes não foi alterada, a Federação mantém a justa causa no despedimento do treinador, Queiroz pretende uma indenização avultada pelo seu afastamento que considera injustificado. O processo segue agora em tribunal. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Olá! Olá! Como começa bem isto. Como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Escolho sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 13 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Na Liga Europeia de Hóquei em Patins, 2 jogos, 2 derrotas para as equipas portuguesas. Futebol Clube do Porto e Candelária vinham de triunfos na primeira jornada, mas ontem os desfechos não foram favoráveis para um lado luso. No grupo D, o Porto foi goleado por 10-3 no pavilhão do Valdagno, líder da Liga Italiana. Em 2 jogos, o Porto sofre 19 golos. No grupo C, em jogo bem mais equilibrado, o Candelária perdeu por 4-3, no recinto dos espanhóis do Noia. Na Taça Sérvia, as formações portuguesas confirmaram a passagem para os oitavos de final. Na segunda mão da pré-eliminatória, a Física de Torres Vedras venceu, em casa, os franceses do Quever por 8-2, depois na primeira mão ter ganho por 3-1. Também ontem, o Hockey Clube de Braga goleou o Middlesbrough, em Inglaterra, por 13-1. No primeiro encontro, os minhotos tinham vencido, em casa, claro, por 19-1. Benfica e Oliveirense ficaram isentos desta eliminatória. Nos oitavos de final, os benfiquistas vão encontrar os suíços do Thuner Stern. Oliveirense vai defrontar os espanhóis do Igualada. No futsal, não houve surpresas no arranque da segunda volta. Benfica e Sporting golearam. Destaque para o triunfo verde e branco no terreno difícil do Instituto Dom João V. O Belenenses conseguiu uma vitória tangencial em casa frente à Fundação Jorge Antunes e continua na frente, liderança repartida com o Benfica. Resultados completos da jornada, todos os encontros realizados ontem. Alpendurada 4, Olivais 7, Belenenses 2, Fundação 1, Instituto Dom João V 2, Sporting 6, Mogador 2, Freixeiro 7, Boticas 5, Rio Ave 1, AMSAC 4, Fundão 5, Benfica 5, Módicos 0. Belenenses e Benfica têm 35 pontos, menos 3 tem o Sporting. Terceiro lugar, 32 pontos. Ainda duas notas sobre o futsal. Portugal fez dois encontros amigáveis com a Roménia durante a semana que passou. Na terça-feira, empate a uma bola. Na quarta, Portugal ganhou por 7-2, ambas as partidas realizadas em solo romeno. Tiveram como objetivo estes jogos preparar a seleção nacional para a fase de qualificação do Campeonato da Europa. Na sexta-feira, realizou-se o sorteio dos oitavos de final da Taça. Destaque para o único encontro entre equipas da primeira divisão, é o Boticas Belenenses. Vamos ao quadro completo. Leões de Porto Salvo, Inter Vivos, Boa Vista, Instituto Dom João V, Sporting Farlab, Académica de Coimbra, Fundação Jorge Antunes, São João Póvoa, Boticas Belenenses e Benfica Louros. Os jogos estão agendados para o dia 16 de janeiro. O Porto alcançou a oitava vitória consecutiva no Handball 1. Os campeões nacionais confirmaram um favoritismo na deslocação à Académica de Samamed, venceram por 37-26. Ricardo Moreira apontou 8 golos, foi um dos atletas em destaque. O ABC cumpriu, bateu em casa com as 7 fontes no reencontro da Taça de Portugal. O Benfica ganhou no pavilhão do Chico Handball. Resultados de ontem: Madeira Sade 28, Sporting Norte 27, ABC 28 com as 7 fontes 24, Chico 28, Benfica 37 e Samamed 26, Porto 37, São Bernardo 25, Belenenses 27. Agora sim completos os jogos de ontem. Já hoje, encontro muito equilibrado entre Sporting e Águas Santas, com vantagem para os verdes e brancos, 21-20. O Porto tem 44 pontos, é primeiro, o ABC está a 2 pontos, 42, o Sporting é terceiro, tem 39 pontos. O campeonato vai agora parar nos próximos quase 2 meses, devido aos jogos da Seleção Nacional e devido à Supertaça. O Handball 1 regressa no dia 12 de fevereiro. Primeira derrota do Futebol Clube do Porto no Nacional de Basquetebol. A equipa nortenha, até ontem invita, não conseguiu nova vitória em Coimbra. O Andar Académica levou melhor por 76-71. Em partida equilibrada, realce para a prestação de William Holland, que apontou 25 pontos a favor dos estudantes. Noutro jogo muito disputado, o Benfica ganhou em Ovar por 2 pontos de diferença. Vamos aos resultados. Ontem, precisamente esse Ovarense 75, Benfica 77. Iliabum 73, Lusitânia 78, Ginásio 72, Sampaense 83, Académica 76, Porto 71, Vitória Guimarães 81, Cabo Madeira 72. Nova derrota para o Cabo Madeira. Já hoje, no encontro entre os dois últimos, o Penafiel foi ao terreno do Barreirense ganhar por 68-59. Apesar da derrota, o Porto está na frente com 17 pontos. Agora mais um que o Benfica, tem 16. Académica e Cabo têm 15 pontos cada. No Hockey Patins, novamente, mas agora no Nacional, o líder Benfica conseguiu o resultado mais expressivo da 12ª jornada do campeonato. Numa ronda ainda incompleta, devido aos compromissos europeus, os encarnados golearam o Sporting Tomar por 11-0. Luís Viana voltou a ser jogador em destaque, tal como na partida contra o Valongo na semana passada. O internacional português marcou 3 golos. O Oliveirense ganhou por 6-4 no terreno da Académica de Espinho, com um hat-trick de Tó Silva. Subiu provisoriamente ao segundo lugar da classificação. Isto porque o Porto joga apenas na quarta-feira, recebe o Gumpilhares no Dragão Caixa. Resultados ainda incompletos. Na quarta-feira, as duas equipas que jogaram ontem para a Taça Sergues tinham-se encontrado. O Hockey de Braga ganhou ao Física por 5-2. Ontem, Câmara 7, Juventude Viana 4, Cascais 4, Porto Santo 3, Benfica 11, Tomar 0, Académica de Espinho 4, Oliveirense 6, em Limianos 3, Oque Barcelos 4. Na terça, Candelária Valongo, na quarta-feira, Porto Gumpilhares, ambas as partidas às 9 da noite. Na classificação, Benfica tem 33 pontos, é líder, Oliveirense segunda com 29, Porto terceiro com 28, mas menos um jogo. O Benfica, que também lidera na divisão A1 do Nacional de Voleibol, ganhou em casa pela margem máxima ao Fonte Bastardo, mantém as diferenças na classificação para Sporting de Espinho e Vitória Guimarães, que também venceram nesta 15ª jornada. Vamos aos resultados. Na sexta-feira, Sporting de Espinho 3, Moriz 1. Ontem, Académica de Espinho 3, Clube K 1. Vila Condense 3, Marítimo 0. Benfica Fonte Bastardo ficou 3-0. Vitória Guimarães 3, Machico 0. Não se realizou o Leixões Castelo da Maia por falta de policiamento. O Benfica tem 39 pontos. Vitória Guimarães e Sporting Espinho 36 pontos cada. Na Taça de Portugal, depois de, no dia 8, Samamed, Vitória Guimarães, Sporting de Espinho, Aliança e Vila Condense terem ultrapassado a segunda eliminatória, hoje foi a vez do Benfica. O líder do campeonato foi ao terreno do Caldas ganhar facilmente por 3-0, 25-15, 25-13 e 25-22. Decisões adiadas no Nacional de Rugby. No jogo grande da 13ª jornada e penúltima, o Belenenses perdeu na recepção ao Grupo Desportivo Direito por 14-33. A vitória da Académica no campo do Quedum, 15-14, derrota do líder, foi a grande surpresa da ronda. Esta derrota do Quedum deixa tudo em aberto para a última jornada no que diz respeito ao quarto e último lugar de acesso ao play-off do título. Resultados desta jornada: Técnico 25, Agronomia 55, Belenenses 14, Direito 33, Crave 14, Benfica 17, Quedum 14, Académica 15. O 14 foi um número bem preenchido nesta jornada. Na classificação, Quedum tem 52 pontos, Agronomia 48 e o Direito 46. Curioso que as três equipas têm 10 vitórias e 3 derrotas, mas o Quedum leva vantagem devido ao número de ensaios e à diferença pontual conseguida ao longo do campeonato. O Belenenses tem 35 pontos, a Académica 33, apenas 2 pontos a separar estas duas equipas que, na próxima jornada, a 8 de janeiro, a última desta fase, o Belenenses desloca-se ao terreno do Benfica, a Académica recebe o Crave. A Agronomia joga com o Quedum no encontro entre os dois primeiros. A Agronomia ainda pode chegar à liderança da prova. A Noruega é novamente campeã europeia de handball feminino. A seleção organizadora do europeu deste ano, juntamente com a Dinamarca, tornou-se hoje a primeira a conquistar o título continental 4 vezes seguidas. Bateu na final na Suécia por 25-20 em Herning, Dinamarca. Por estarem presentes na final, Noruega e Suécia garantiram um lugar nos próximos Jogos Olímpicos em Londres, 2012. A Roménia ficou com medalha de bronze e garantiu um lugar no Mundial do próximo ano, no Brasil. As romenas bateram a Dinamarca por 16-15 na partida de atribuição dos 3º e 4º lugares. O handball a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no próximo domingo, dia 26, à mesma hora, às 11 da noite. Até lá!